Lição 5. O Espírito da Verdade guiará a toda a verdade. O Espírito Santo no ato da conversão. Virtude, arrependimento. Introdução. O antigo hino Feliz o dia em que aceitei do meu Senhor a salvação, CC 407 e HCC 297, que integra a experiência de muitos cristãos, expressa uma grande verdade que vamos estudar nesta lição. A salvação é dádiva divina, que é fruto exclusivo da abundante graça do Senhor e que é oferecida indistintamente a todos. Como pecadores, não a merecemos, nem temos como buscá-la. Não há qualquer mérito que possa ser usado por alguém para exigi-la. Por isso, o poeta pastor continua a cantar, exulta, pois, meu coração, no Filho do Supremo Deus, porque te deu a redenção e trouxe-te perdão dos céus. Foi Cristo quem nos trouxe perdão do Pai. Na cruz nos oferece graciosamente este perdão completo e perfeito. Mas, para tê-lo, carecemos da ação do Espírito Santo. A iniciativa vem do Espírito, que mediante processo, às vezes lento, nos convence da necessidade de crer em Cristo. Insiste com a rebeldia do pecador, rebeldia que se expressa pela incredulidade quanto mais inerente a todos. Portanto, fica claro que o ato da conversão é produto da ação do Espírito Santo. É Deus quem busca o pecador. A ação do Espírito Santo na convicção de pecado, Jó 16.7.14. Falar em pecado hoje pode parecer ridículo. Evita-se nos sermões dizer que o não crente é pecador. Persiste a preferência por expressões como transgressões, falhas, desajuste e outras. Jesus, no entanto, foi claro em sua exposição, o Espírito Santo viria para convencer do pecado. Não há, portanto, como substituir o termo usado por Jesus. Este convencimento do pecado leva o pecador a sentir necessidade de Deus. Foi o que ocorreu em Atos 2.37. Os ouvintes que prestavam atenção à mensagem exposta por Pedro foram compungidos pelo Espírito Santo a perguntar o que fazer. O Espírito Santo gerou em cada coração a consciência de pecado. No caso, sentiram-se responsáveis pela crucificação e morte de Jesus, Atos 2.23. O Espírito Santo os fez sentir em termos racionais a sua culpabilidade diante de Deus. Uma vez que a fé é volitiva e também intelectual, o crer depende da vontade do pecador. O convencimento, não. Nesse caso, a incredulidade também é volitiva. Escolhemos e decidimos ser incrédulos, gerando nessa atitude rebelião contra Deus. Segundo o pastor Reinaldo Purim, a promessa de Jesus diz que o Espírito Santo viria para atuar no terreno do raciocínio das pessoas e não no terreno da fé. O Espírito Santo não tem por missão salvar o pecador, pois quem salva é Cristo. Portanto, no terreno da fé, o ser humano é livre, mas ele não é livre quanto ao seu raciocínio. Ele não pode fugir da verdade dos fatos e do imperativo das suas consequências lógicas. Os ouvintes do Pentecostes poderiam não crer em Cristo para perdão dos seus pecados, mas não podiam negar a verdade de que eram culpados da morte de Cristo, como também não podiam negar a própria morte de Cristo. Isso porque o Espírito Santo os levou a raciocinar sobre os acontecimentos do Calvário. O convencimento do Espírito Santo os deixava livres para crer ou não crer em Jesus, mas não eram livres para reconhecer mediante raciocínio o que é pecado, a justiça e o juízo. Vemos a realidade dessa verdade todos os dias. Os pecadores decidem livremente não crer em Cristo. Não conseguem negar, no entanto, que são pecadores e carecem da glória divina. Esse agir do Espírito Santo respeita o livre-arbítrio humano e retira do pecador a possibilidade de desculpar-se perante Deus por não crer. O Espírito Santo convence o pecador da justiça divina, Jó 16.7.14. A justiça é fria no seu conteúdo e aplicação. Daí o símbolo da justiça que nos mostra uma jovem com os olhos vendados. Ao convencer o pecador da justiça divina, o Espírito Santo atua no intelecto, jamais nas emoções. Há razão quando se afirma que o Espírito Santo é mestre e veio para operar no campo da inteligência, na memória. A razão equilibra a força da emoção. A emoção sem limites embota a mente, Bittencourt, José Alves da Silva. O Espírito Santo, doutrina e prática. Juê, Rio, 2003, p. 29. Este confronto com a justiça é fruto do Espírito Santo mediante a justiça de Cristo. Como pecadores, a nossa justiça nada mais é do que trapos imundos, e 64.6. O termo original traz a ideia de algo nojento ao extremo. Assim é a justiça do pecador ante a justiça divina. O Espírito Santo convence-nos de que a nossa justiça é falha, RM 3.10. Não conseguimos chegar a Deus. Quem conseguirá chegar à presença de Deus? SL 24.34. Sabemos a resposta, os limpos de coração e mãos puras. Aqueles que não se deixam levar pela vaidade e pelo engano. O único que consegue preencher os requisitos do texto bíblico é Jesus. O Espírito Santo nos leva a formar a verdadeira ideia das nossas injustiças. Somos falhos e impuros. Somos então instados pelo Espírito a confiar na justiça de Cristo para o perdão das nossas muitíssimas injustiças. Das costumeiras reclamações sobre o tempo, frio, calor, chuva ou sol, ao não reconhecimento de que tudo que temos e somos vem do Senhor. Até mesmo após a salvação continuamos injustos. Não prestamos a Deus o verdadeiro culto que lhe é devido. Não servimos ao próximo como o Senhor nos serve. Graças à ação do Espírito Santo, somos convencidos de que na justiça de Cristo somos declarados justos e justificados perante o Pai. O Espírito Santo nos convence do juízo, Jó 16.7.14. Ao convencer-nos do juízo divino, há dois aspectos de singular importância na ação do Espírito Santo. Tiago 2.13 diz que o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. Não há dúvidas de que a Bíblia fala de um dia em que com justiça Deus julgará a vida de cada ser humano, Et 17.31. Que faz o Espírito Santo no ato da conversão? Convence o pecador de que ao crer em Cristo e confessá-lo como Salvador e Senhor, não haverá mais juízo. A partir desse momento, ele já está julgado em Cristo, Jó 3.18a. Não terá que enfrentar o juízo divino. O segundo aspecto quanto ao convencimento do Espírito Santo em relação ao juízo divino é que ele dá ao pecador a convicção de que está perdido. O ser humano não salvo sabe que está perdido. Comprova-se assertiva pelas muitas evasivas que ouvimos, ainda não chegou minha vez ou estou aguardando minha hora. Uma análise criteriosa dessas desculpas leva-nos a concluir que racionalmente o indivíduo sabe que está perdido. Como um morto, não consegue reagir, mas não é inocente aos olhos e ação do Espírito Santo. Jesus conclui que tais pessoas já estão julgadas e condenadas, pois se recusam a crer em Cristo para a salvação. É a conclusão triste de João 3.18b. Materializa aqui a rebeldia contra o Espírito Santo. A resistência consciente segundo o discurso de Estevão em Atos 7.51. Quem assim procede perde a oportunidade de alcançar o perdão. No ato da conversão, temos a ação do Espírito Santo a convencer-nos da necessidade de crer em Cristo como Salvador e Senhor. A necessidade e os instrumentos que o Espírito Santo usa para levar o pecador à conversão. A necessidade da convicção de que Jesus Cristo é o Salvador advém das palavras de Jesus em João 15.26. Não é fácil para pessoas sem Cristo aceitar o testemunho do Espírito. A Bíblia diz que Satanás age buscando impedir a conversão do pecador. Não se trata de possessão maligna, apregoado hoje com muita insistência, mas de que o inimigo atua buscando gerar obstáculos à compreensão da mensagem. É possível sumariar o trabalho do inimigo. O mundo jaz do maligno, 1 Jó 5.19, mas não pertence ao maligno. Ao contrário, o salmista canta que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, SL 24.1. O diabo sempre foi mentiroso e pai da mentira, Jó 8.44. Teve a coragem de dizer a Jesus que o mundo lhe pertencia como dádiva, LC 4.57. Grande mentira. O mundo jaz. Recebe a influência do maligno, mas não é do maligno. O maligno leva o pecador a realizar sua própria vontade. Vontade distorcida pelo pecado, 2 TM 2.26. O pecador vive sob o poder das trevas, CL 2.13, e precisa ser resgatado. O pecado tem cegado a mente do pecador, impedindo de ver o perigo de permanecer sem Cristo, 2 Co 4.4. Como esforço final para impedir a conversão, o inimigo arranca a semente plantada, MT 13.19,39. Só o Espírito Santo pode conseguir neutralizar a ação do inimigo e levar o pecador a crer em Cristo. O instrumento que o Espírito Santo usa no ato da conversão de um pecador é a Palavra de Deus, Et 2.25.31, RM 10.17, F6.12, a espada do Espírito, que conduz a pessoa ao testemunho pessoal da fé em Cristo, Et 6.10. O sermão de Pedro no dia de Pentecostes oferece-nos os instrumentos usados pelo Espírito Santo para levar os ouvintes a se compungir perante o Senhor. Pedro citou verdades bíblicas, Et 2.16, a vida provada de Jesus, Et 2.22, sua morte na cruz, Et 2.23, sua ressurreição, Et 2.31-35, e o senhorio do Cristo ressurreto, Et 2.36. Todos esses elementos se transformaram na espada do Espírito, F6.12, que penetrou o coração daqueles ouvintes. É maravilhoso concluir que o grande ganhador de vidas para Cristo não é o crente, mas o Espírito Santo, crene, James, D. O Espírito Santo na experiência cristã. Juer, Rio, 1978, p. 23. Somos apenas instrumentos nas mãos do Senhor, 1 Co 3.5. Conclusão. A ação e o ministério do Espírito não estão restritos a conceder-nos dons para servir. É o Espírito Santo que levava o pecador a Cristo, abrindo-lhe a mente para compreender que as verdades do Evangelho são riquíssimas. Sem o Espírito Santo e sua atuação não há possibilidade de conversão. Sem ele também é impossível compreender quão rica é a nossa experiência com Cristo. É o Espírito que nos abre os tesouros da relação com Cristo, convencendo-nos de que somos pecadores e permitindo que ele atue em nosso coração. Como só Jesus Cristo pode ter poder para salvar, significa permitir a expansão do ministério do Espírito em nossa vida. Qualquer pecador pode usufruir da ação do Espírito Santo. A todos ele oferece seus préstimos de convencimento. O orgulho gerado pelo pecado cerceia o crer nesta verdade. A humildade abre a possibilidade, não apenas da salvação, mas da comunhão que o Espírito promove entre nós e o nosso Deus. Deixemos o Espírito agir.